Graça e paz, irmãos, nós vamos continuar com a nossa meditação e usando a mesma metodologia e também utilizando a mesma bibliografia, capítulo 4 de Gênesis. Faça a leitura do capítulo, porque isso vai edificar muito a sua vida e nada substitui a leitura bíblica. Tanto que, quando nós lemos o texto uma vez, na outra vez que nós lemos, na segunda, nós observamos detalhes que não tínhamos observado na primeira e assim por diante. Também quando ouvimos sermões, por exemplo, uma parábola que Jesus contou, um pregador faz o anúncio, faz a ministração, e numa outra ocasião, quando você ouve outra ministração, há um outro detalhe que você não tinha atentado na primeira vez, e a palavra é inesgotável, então você acaba absorvendo outras características, outros detalhes, outros ensinamentos teológicos, bíblicos do texto. Vamos então, capítulo 4. A frase Eva nos originais hebraicos pode ser traduzida assim: obtive um homem, ó Yahvé. Onde obtive é a expressão transliterada, Caná, ou Caim, que significa aquele que extrai o metal dos minerais ou metalúrgico. Eva soube reconhecer que, apesar do pecado que ela e Adão cometeram, Deus permanecia misericordioso e doador do sopro, o fôlego, espírito da vida. Durante toda a Bíblia, os nomes terão profundo significado em relação ao caráter ou ao destino dos seus possuidores. Abel tem um duplo sentido no original hebraico: pode ser o fôlego passageiro da vida ou a expressão sem nexo. O mesmo termo usado por Salomão para mostrar a inutilidade e a falta de sentido da vida sem a perspectiva divina. Não que Abel vivesse afastado de Deus, ao contrário, mas que a fatalidade que ceifou prematuramente esse servo do Senhor foi um total absurdo. A alegria de Deus na pessoa e na oferta de Abel, e seu desprazer em relação a Caim e sua oferta podem ser compreendidos principalmente à luz do caráter dos ofertantes, não apenas na quantidade e nas características físicas do que fora oferecido, em reconhecimento ao amor e ao companheirismo do Senhor. O vocábulo hebraico original aqui traduzido por aceito significa literalmente elevado ou abençoado, como em Números capítulo 6, verso 26, num contraste ao rosto caído ou transtornado. Caim não compreendia a bondade de Deus, pois lavrar o solo depois da queda passou a ser um trabalho penoso. Observava seu irmão mais novo com uma atividade menos cansativa e aparentemente mais prazerosa. Quando vem cumprir um ritual de agradecimento a Deus, seu coração está ferido de injúria, inveja e mágoas. Suas ofertas são produtos da terra dura e do seu coração árido e odioso. O Senhor percebe o semblante revoltado de Caim e o aconselha a rever seu estilo de vida e os desígnios do seu coração. Acumular mágoas e invejas deforma a imagem de Deus depositada no ser humano e nos torna maleáveis às influências do enganador. A expressão hebraica original aqui, traduzida por espreita, é a mesma palavra babilônica antiga que se refere a um demônio ardiloso e terrível que avalia, atento, bem à porta da casa, o melhor momento para atacar e matar suas vítimas. O pecado é retratado assim, como um demônio em forma de fera, pronto para dominar Caim por meio da porta da ingratidão contra Deus e o mundo. Chaga que o próprio Caim ensandecidamente produziu ao longo do tempo. Deus adverte a Caim e a todos nós que nossas iras, mágoas, desejos escusos, orgulhos e invejas tentarão sempre nos sabotar, mas cumpre a nós, mediante a fé no Senhor, vencer o mal que nos assedia diariamente, tão pertinaz. O texto massorético não traz o vil convite de Caim: vamos ao campo. Entretanto, deixa claro que Caim conversou com Abel e logo depois estavam no campo. Documentos como o Pentateuco, Samaritano, a Septuaginta, a Vulgata e a versão siríaca, além dos conhecidos rolos do Mar Morto, encontrados na maior descoberta arqueológica do século XX, no Monte Qumran, próximo à cidade de Jericó e Jerusalém, é que trazem o texto conforme foi publicado aqui na BKJA. Desde que o ser humano conheceu o mal, seu aprendizado não só o fez menos feliz do que era no Éden, como tem ensinado a tramar ardis, violências e barbáries contra seus inimigos, parentes e amigos. Do alto da sua arrogância, Caim ousa passar uma descompostura em Deus. Quanto mais insensato, mais desaforado se torna o homem, insinuando que o Senhor era poderoso e misericordioso, como certamente seus pais lhe garantiam, deveria saber muito bem onde estava Abel naquele momento. O protesto de Caim mais parece com as alegações do rico no inferno, em Lucas 16, 24 a 31, do que ao criminoso arrependido que admitiu a justiça do seu castigo, Lucas 23, 41 e 42. O sangue de Abel, que significa filho, de Adã, que significa homem, justo e temente a Deus, clama em nome de todos os justos que foram vítimas das tramas do mal pela vingança perfeita que viria no limite da história por meio do sangue inocente e vicário do próprio Filho de Deus. Abel também significa, né, irmãos, filho de Deus. O ser humano insensato não consegue ver que sua atitude e ações são reflexos diretos de suas emoções e motivações contaminadas de ódio, rancor, malignidade, inveja e arrogância. Por isso, ele sempre tem uma boa desculpa para justificar seus atos. E quando pego pela justiça e sob punição, se entrega não ao arrependimento sincero e a mudança de sua vida, mas a autocomiseração, achando-se injustiçado, buscando fugir do real problema e culpando sempre alguém, muitas vezes o próprio Deus, ou o mundo cruel por seus atos deslocados e egoístas. É importante notar que Caim primeiro desprezou o derradeiro convite de Deus ao arrependimento. Deus pergunta: onde está teu irmão Abel? Onde está teu irmão Abel? Ou seja, que fizeste? Depois nenhum atrevimento lhe restou que o estimulasse a pedir perdão a Deus e preferiu se afastar da presença do Senhor e criar uma civilização independente de Deus, arrogante, egoísta, autossuficiente como ele, e que o Novo Testamento viria a chamar de sistema mundial ou mundo pagão. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15. a imensa e inescrutável paciência e bondade de Deus atende o apelo egoísta do criminoso e o livra da pena de morte com o sinal da misericórdia divina que o protegeria das possíveis tentativas de vingança. A ideia de pessoas marcadas para determinadas finalidades está presente em toda a Bíblia, Ezequiel 9, Gálatas 6, Apocalipse 14. Entretanto, o limite do amor e das misericórdias de Deus não pode comprometer sua justiça pura, imparcial, inexorável, e, portanto, chega ao primeiro dia do juízo. E a aliança com Noé dá início ao estabelecimento de um padrão de convivência mais restrito e punitivo, de acordo com o recrudescimento da maldade humana que nós vamos ver em Gênesis 9, verso 6. O nome Nod ou Nod nos originais hebraicos significa peregrinação. Caim, Enoque, Irade, Meujael, Metusael e Lameque, cada um dos seis descendentes de Caim, tem seu correspondente semelhante ou idêntico na genealogia de Sete: Cainã, Enoque, Jared, Maalá, Leel, Matusalém, Lameque. É importante notar que desde as nossas origens há homens bons que geram filhos maus, assim como filhos de pais perversos que se transformam em santos homens de Deus. O que vale dizer que somos cada um de nós responsáveis pelo que decidimos ser, e não por uma automática destinação ou predestinação genética, cultural ou espiritual. Contudo, considerando que o número 7 em hebraico antigo representa uma ideia de plenitude, inteireza, é impressionante a semelhança entre os dois grupos de nomes dos primeiros descendentes de Caim e Sete, o filho que Deus concedeu a Adão e Eva para consolo, alegria, honra e suprimento da falta de Abel. O sétimo descendente de Adão, na linhagem de Caim, foi o autoritário, egocêntrico, arrogante e perverso Lameque, o caimita. Não confundir com Lameque, Seteíta, homem de Deus e pai de Noé, o que prova que também os nomes das pessoas podem ser iguais, mas as personalidades completamente diferentes. Não são os nomes que determinam o caráter, mas as pessoas é que dão sentido aos seus nomes. Lameque, o canaíta, entendeu que poderia dar cumprimento aos propósitos expansionistas da raça humana e do seu povo em particular, à sua maneira, multiplicando esposas. É notável que os nomes dos filhos de Lameque, o canaíta, nos originais hebraicos, são semelhantes e estão todos associados a verbos imperativos: Jabal, trazer; Jubal, levar; Tubal-Caim, produzir metal a partir dos minerais; ou artífice metalúrgico. Se você quiser uma adaptação mais livre, um artesão também, ou metalúrgico ou artesão. A raça humana dava razão à sua ambiguidade moral e ética, o bem e o mal em plena ação. As mesmas mãos artísticas e dedicadas que se empenham na fabricação de ferramentas para tornar a exploração da terra menos extenuante eram as mesmas que se esmeravam para produzir armas cada vez mais resistentes, afiadas e mortíferas. Parafraseando o antigo ditado brasileiro, Lameque estava com tudo e estava à prosa. É bem o retrato do pagão atrevido e desbocado, que há muito proclamou sua independência de Deus e acha que vai se safar da justiça divina com seu pretenso poder e esperteza. Lameque, o caimita, demonstra como vingança é sempre injusta, pois a reação natural do ser humano quando ferido ou maltratado é retribuir em dobro ao seu agressor. Lameque se achava digno de executar do seu jeito sua retaliação, muito além do número pleno estabelecido por Deus no caso da vingança contra Caim. Muitos séculos mais tarde, o próprio Deus, por meio de Jesus Cristo, vai mostrar que tamanho poder em retribuição só é permitido ao que perdoa. Esse sim, 70 vezes 7. A capacidade perfeita e infindável do amor, como mostra Mateus capítulo 18, 21 e 22. Os versículos 16 a 24 do capítulo 4 apresentam a linha de Caim. Os versículos 25 a 32 revelam a descendência de Sete, que em hebraico antigo quer dizer designado para ocupar o lugar. Os primeiros versículos do próximo capítulo descrevem a junção dos dois ramos genealógicos até a primeira história de a humanidade culminar com o dilúvio total da terra povoada e o livramento dos únicos crentes sinceros da época, Noé e sua família. É interessante como Eva associou o nascimento do seu primogênito, Caim, com o Deus da graça, ao referir-se a Deus como Yahvé. Com o nascimento de Sete, entretanto, Eva chama a Deus de Elohim, cujo sentido é Deus da criação e do poder. É interessante que Sete demonstra seu amor e reconhecimento a Deus e a seus pais, colocando em seu filho um nome com o mesmo significado do nome do avô, Enos, homem feito do barro. A descontrolada e vã autoconfiança de Lameque, que caracterizou a própria vida de Caim e sua descendência, contrapõe-se à sincera, humilde e amorosa devoção de Sete e sua linhagem por Deus. A expressão proclamar indica que Sete foi o precursor das reuniões comunitárias de adoração, ensino e celebração ao Senhor, Deus da graça e Yahvé. Que Deus abençoe a Santíssima Palavra e que o Senhor também te edifique com esse breve comentário da nota de rodapé. Partindo então para a nossa proposição, ofereça o seu melhor e ame ao seu semelhante. Esta é a história do primeiro assassinato, irmãos. Eva concebeu Caim com o auxílio do Senhor, mas esse primogênito foi rebelde para com Deus e com a família. Abel foi o segundo filho e um exemplo de entrega ao Senhor. O fato de ser pastor de ovelhas, sem dúvida, remete à importância que o povo de Israel deu a Davi e depois a comunidade cristã deu a Jesus, chamado o Bom Pastor. Caim trouxe uma oferta e Abel trouxe o melhor, a melhor oferta. É claro que o Senhor se agradou da oferta que reflete o coração de Abel, coração pronto a oferecer o melhor. Por outro lado, Deus não se agradou da oferta de Caim, pois ele não aceita qualquer coisa. Não é uma questão de quantidade, irmãos, ou coisa semelhante, mas o Senhor fez o seu melhor na criação e espera que seus filhos também consagrem o melhor de suas vidas. Caim ficou irado e de semblante fechado, sentindo que havia sido menos valorizado que Abel. Então o Senhor lhe deu um conselho: se procederes bem, serás aceito. Isto evidencia que Caim se comportou mal, dando oportunidade para o pecado dominá-lo. O diabo estimulou a Caim e Caim aceitou a sugestão. Enchendo seu coração de ódio, Caim matou seu irmão. Este assassinato demonstra a maldade de Caim e ajuda a entender por que ele fez a oferta ao Senhor e não foi aceito. Quando Deus pergunta sobre Abel, Caim é cínico e responde que não sabe do irmão e ainda acrescenta que não é o tutor do seu irmão ou responsável por ele. Queridos, ninguém engana a Deus. E por isso Caim foi considerado maldito sobre a terra. Esta maldição significa que ele andaria como errante na terra, longe da presença do Senhor. A consequência do pecado foi tão terrível que Caim confessa que não pôde suportar. O Senhor ainda demonstra misericórdia, poupando Caim de ser morto. Os filhos de Deus devem entregar o melhor de suas vidas a Deus, jamais se enciumando dos irmãos. Quem procede bem, dando o melhor, é aceito, independente do quanto isso signifique. Não importa se é uma moeda ou 10, um dom ou 10, ou 3, ou 5 dons, um talento ou 10 talentos, um ministério ou 2 ou 3 ministérios que você é chamado a realizar. O que importa é fazer o melhor. Não mate os seus irmãos com a sua língua, com a difamação, com a maledicência, com o olhar, com a indiferença, com o dizer: acaso sou eu responsável por ele? Acaso sou eu tutor do meu irmão? Acaso eu tenho a ver com a vida dele? Ou de qualquer outra forma? Esse homicídio é maldição e você será lançado fora da presença do Senhor. Queridos, não adianta ir à igreja, saber a Bíblia de ponta a ponta, ou entregar alguma oferta financeira ou de trabalho. Ou você ama o seu irmão e comunga com ele, ou sua oferta não será aceita. No que depender de você, tenha paz com todos, como diz Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Não tente lavar as mãos, insinuando que não é responsável por ele, porque isso revela que você é um assassino irônico, espiritual e emocional. Nem quero pensar no aspecto físico. Você é um irônico de semblante caído. O sangue do seu irmão, que você mata de alguma maneira, de alguma forma, em sua vida, clamará da terra contra você, e sua vida será castigada e maldita. Lembre-se, o Senhor não aceita qualquer oferta, e não há possibilidade alguma de agradá-lo se você se considera juiz de seu irmão e o sentencia à morte. Só Deus é o juiz. E a justiça a ele pertence. Quanto a você e a mim, ofereçamos o seu melhor e amemos o nosso semelhante de tal maneira a darmos a nossa vida por ele, a entregarmos o melhor por ele, a doarmos o melhor dos nossos dons e talentos para o serviço dele, a oferecer o melhor das nossas vidas para os nossos irmãos. Isso não tem nada a ver com troca, isso não tem nada a ver com retribuição, no sentido em que tem sido usado pela teologia da prosperidade, onde você é incentivado a dar mais e mais e mais, no sentido de quantidade, para receber mais e mais e mais, no sentido de quantidade. Como se isso fosse levar você à melhor qualidade de vida. Meu irmão, você já recebeu o melhor. Você recebeu o melhor de Deus. E o melhor de Deus se manifestou na pessoa do próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, o Senhor, que ofereceu o seu melhor vindo até nós, se tornando plenamente homem, se tornando esvaziado, se tornando servo, se tornando doador, se tornando obediente, indo até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou. O Senhor ressurgiu dos mortos para garantir a você a certeza de uma nova vida, da sua ressurreição. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida e para ressurgirmos um dia. Você já recebeu o melhor e ele é tão misericordioso que a sua misericórdia se renova a cada manhã e ele continua dando o melhor para mim e para você todos os dias. Todos os dias. Então, quando nós decidimos entregar as nossas vidas em missão, através da oração, através da doação, através da sustentação missionária, através do nosso trabalho na nossa igreja local e em tudo e em todos os lugares onde pudermos colaborar de alguma maneira, ou orando, ou ofertando, ou indo até o lugar trabalhar, isso nada mais é do que a nossa resposta ao que Deus já fez por nós. Ele já deu. Agora nós estamos retribuindo o nosso dom, o nosso ministério, o nosso talento, a nossa contribuição, como um gesto de confirmação da nossa aliança com ele. É a nossa devolução no campo do amor, é a nossa devolução no campo da solidariedade. Irmãos, também não mate os outros, e não mate se tornando indiferente, ou fazendo de conta que não sabe, ou arrumando desculpas para dizer: olha, não dá. Eu quero dizer a você, quando o nosso coração é quebrantado, sempre dá. Sempre dá para nós orarmos mais, contribuirmos mais e trabalharmos mais. Primeiro, na igreja onde congregamos. Segundo, onde nós pudermos fazer isso. O meu maior desejo na capacitação de pessoas, por isso gasto tempo buscando subsídios para você no capítulo de cada livro da Bíblia que temos ministrados, com o objetivo de dar o melhor numa breve meditação. É uma breve meditação? É, mas tem que ser a melhor. Eu espero que você também faça isso, dando o seu melhor para Deus, para si mesmo, cuidando da sua saúde, da sua disciplina, da sua leitura, do seu relacionamento familiar, dando o melhor para sua família, dando o melhor para a igreja onde você congrega. E se você não congrega em nenhuma, eu convido você a entregar a sua vida a Jesus e passar a congregar. Deus te ama e tem um plano na sua vida. Esta é a síntese da primeira lei espiritual. Mas nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Traduzindo, nós fomos separados da aliança, quebramos a aliança, estamos separados da presença de Deus. E o salário do pecado que todos nós cometemos é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Essa é a segunda lei espiritual. Todos nós pecamos e fomos separados de Deus, rompemos a nossa aliança com Ele. A terceira lei espiritual, que nós vamos tocando em todos os textos bíblicos, vai falar sobre a morte, a vida de Jesus, a vinda, a vida, a morte, a retirada da chave da morte do inferno da mão de Satanás. Por parte de Jesus, quando estava morto fisicamente, espiritualmente, ele foi até o diabo e lhe tirou das mãos a chave da morte e do inferno, fazendo com que as portas do inferno estejam abertas e todo aquele que nele crê e o aceita como Senhor e Salvador vai receber a vida eterna. E a quarta lei espiritual, uma vez aceitando a Jesus como Senhor e Salvador e sendo batizado, você completa a quarta lei espiritual. E depois, a extensão natural, sobrenatural disso, melhor do que natural, é sobrenatural, é que você se torna um agente missionário, um missionário em ação. Das mais diversas maneiras, com os mais diversos dons e ministérios. Que Deus abençoe. Eu espero mesmo que você, se você já está fazendo, isso na sua igreja local e tem outro órgão que você colabora, aleluia. Se você não tem, aqui há uma oportunidade. Para você primeiro participar da sua igreja local. Se você ainda não aceitou a Jesus, aceite hoje, procure uma pessoa e diga: olha, eu quero fazer parte de uma igreja onde eu vou ter amadurecimento bíblico, onde eu vou me tornar um discípulo real de Jesus. Procure e você vai encontrar. E fique alerta: se tiver a ideia de barganha, de que você vai dar mais para receber mais, então saia daí. Porque você primeiro recebeu, Deus primeiro deu, agora é que nós vamos retribuir e dar. Não é porque eu dou mais que eu vou receber mais. Não. Eu dou o melhor dentro do que tenho, do que Deus me concedeu, e dentro do que tenho e que Deus me concedeu, eu quero participar. Se você já é participante ativo na igreja local, há uma possibilidade de nos procurar e colaborar para o avanço missionário aqui no leste de Minas. Se você, vou repetir, não aceitou Jesus, aceite hoje. Se você aceitou, mas ainda não está ativo na igreja, só julgando as pessoas ou julgando o pastor e a pastora, pare com isso. E se torne um membro ativo, abençoador do seu pastor e da sua pastora, da sua liderança. Vá trabalhar ativamente na sua igreja, que não é perfeita. Não é perfeita, nenhuma é perfeita. Só a igreja na glória será perfeita. Mas torne-se um participante ativo, tanto em trabalho, como em sustento, como em serviço, em humildade, em apoio. E terceiro, se você já faz isso na sua igreja e ainda não tem uma outra oferta alçada para onde destinar, destine aqui para o leste de Minas, para que nós avancemos no nosso trabalho via WhatsApp, via blog, outras mídias sociais. Nós alcancemos mais pessoas no Brasil, mais nações, e também logo que encerrar a pandemia, porque há sinais de que até no ano que vem, no início do ano que vem, provavelmente tenhamos vacina. Ou seja, assim que Deus nos permitir abrir as igrejas, nós vamos trabalhar aqui para que no leste de Minas mais pessoas aceitem a Jesus como Senhor e Salvador, sejam batizadas e depois caminhem em direção à maturidade, se tornem missionários na sua igreja e ajudem a outros missionários fora da sua igreja. Deus te abençoe e lembre, sábado, ministração específica para liderança. Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos pelas orações. Aqueles que já contribuíram chegando a um salário mínimo, e o nosso objetivo, como eu disse para vocês, é chegar a dois, é suficiente para nós, mas depois disso, você vai ter o número da conta da igreja, isso vai culminar exatamente no tempo em que as coisas vão sendo abertas. Por isso nós estamos trabalhando agora, para que sendo aberta, a possibilidade de ter a administração na igreja, nós tenhamos toda a condição de realizar o avanço missionário aqui onde estamos morando, no leste de Minas Gerais. Que Deus o abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão, a unção bendita do Espírito Santo seja conosco e nos faça como Abel, jamais como Caim, mas como Abel, uma tipificação daquilo que Jesus Cristo veio a ser. E assim com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.